bota nó pra jogar. Eu sou o melhor jogador. Só vai entrar pra história. E o número da camisa é o 22. Gol não se desespera no final da Champions. Depois só pra comemorar depois. É que jogador caro não olha pra fora. Eu vou se destacar quando ver eu entrar em campo. Não sou puta que gosta de close na internet. Essa porra do troféu vai ficar jogado na minha estante. Ou vou dar pra minha mãe de refluxo pra mim. Quem que não conhece nós? Onde nós passa, elas olham pra nós. Se não me viu, escutou minha voz. Fiquei rico que essa merda foi que depois. Olha a cara lá, estampada lá no jornal mais uma vez. E se foda toda a mídia hype, enfiar no cu. De meu império sozinho, não pedi nada pra ninguém. Sou leão na porra da céu. É que jogador caro não olha pra foto. Não vou se destacar quando veio entrar em campo. Não sou puta que gosta de close na internet. Essa porra do troféu vai ficar jogado na minha estante. Bota nós pra jogar. Eu sou o melhor jogador. Nós vai entrar pra história. E o número da camisa é o 22.